Caatinga, um programa da articulação no semiárido brasileiro, Asa Brasil, com produção e reportagem da Assessoria de Comunicação da Asa, Asacom. Olá, estamos de volta com mais um Riquezas da Caatinga. Hoje nós vamos falar sobre como se dá a gestão do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, o PAA. Esse programa vem mudando a realidade das famílias agricultoras do país inteiro. Nós vamos conhecer algumas propostas para que o PAA melhore ainda mais a vida na zona rural. Vamos apontar também algumas soluções que podem ajudar as organizações ligadas ao PAA a qualificar os projetos, melhorando assim a gestão do programa. Tudo isso e muito mais no Riquezas da Caatinga, que já está no ar. Você está acompanhando mais um programa Riquezas da Caatinga, uma realização da articulação no semiárido brasileiro, Asa Brasil. O Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, o PAA, existe há 7 anos e, nesse período, já beneficiou mais de 13 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. Foram investidos até o momento cerca de 2 bilhões e 700 milhões de reais na compra de quase 3 bilhões de toneladas de alimentos. Trata-se de uma iniciativa de grande repercussão para as famílias agricultoras. O primeiro benefício é ter o poder público como cliente. São prefeituras, estados e o governo federal comprando alimentos produzidos pela agricultura familiar a um preço justo. O segundo é a valorização da agricultura familiar através da inserção dos alimentos comprados aos agricultores no cardápio das escolas, creches, hospitais e entidades de assistência social. Ou seja, é um programa que realmente trabalha para garantir alimento na mesa de quem mais precisa. Atualmente, um grupo gestor formado por 6 ministérios é quem define as medidas necessárias para operacionalizar o PAA. O acompanhamento do programa é feito através de diversos conselhos, como é o caso do CONSEA, Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. É o que explica Silvio Porto, diretor de Política Agrícola e Informações da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. Bom, a gestão do programa no âmbito do governo ela é feita por 6 ministérios. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que coordena, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério da Agricultura, representado pela CONAB, Ministério da Fazenda, do Planejamento e Ministério da Educação. Essa é uma gestão no sentido mais resolutivo, mais das normas, mais da questão das diretrizes. E no âmbito da sociedade civil, o principal papel vem sendo cumprido pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar Nacional, o CONSEA, e também os próprios movimentos sociais nessa interlocução mais direta com o governo, seja no âmbito da discussão do Plano Safra todos os anos, ou mesmo ao longo do período da execução orçamentária, caminhando as suas demandas e fazendo sugestões, críticas, no sentido de a gente qualificar o programa. Os estados, os municípios e a CONAB são chamados gestores executores do PAA. Já os gestores locais são as organizações sociais compostas por agricultores e agricultoras familiares, como os sindicatos, as associações e as cooperativas. A sociedade civil ocupa um lugar de destaque na implementação do PAA. Esse é um ator político importante para a garantia da qualidade do programa. De acordo com Neidson Batista, coordenador da ASA e presidente do Conselho Bahia, a opção de trabalhar com as organizações sociais é o reconhecimento de que a sociedade civil é importante na gestão das políticas públicas. O PAA, como ele se realiza, ele se concretiza, basicamente, através das organizações da sociedade civil, ele significa também um apoio e um reforço a essas organizações e um crédito do governo no sentido de dizer fazer política com as organizações é importante. Com a sociedade civil integrada à gestão do PAA, o programa se consolida e ainda fortalece as organizações da agricultura familiar que participam do trabalho. Uma das iniciativas que ajudam nesse fortalecimento é a compra dos alimentos da agricultura familiar sem a exigência de uma licitação. Sendo assim, o poder público compra de forma mais simples e direta, evitando a burocracia. Segundo Arnoldo de Campos, diretor de geração de renda e agregação de valor do Ministério do Desenvolvimento Agrário, essa dispensa da licitação permite a abertura de novos mercados. O programa de aquisição de alimentos é um programa muito importante para a agricultura familiar, porque ele abre espaço para o mercado institucional poder comprar produtos diretamente da agricultura familiar com dispensa de licitação, de uma forma mais simples, direta e exclusiva para agricultores familiares. E esse aprendizado, tanto do Estado brasileiro de comprar da agricultura familiar, quanto da própria agricultura familiar de se preparar para atender com regularidade e qualidade esse mercado que se abre, é uma escola excepcional para os dois. Porque depois desse aprendizado, a gente vai abrindo novos espaços, como foi o da alimentação escolar, e os agricultores familiares também vão abrindo novos mercados locais, regionais, nacionais e até mesmo internacionais. Vamos a um breve intervalo e já já estaremos de volta. Ouça agora a música Romaria com Elis Regina. Feito eu perdido em pensamento sobre o meu cavalo. É de laço e de nó de giteira o giló dessa vida comprida a só. Sou caipira, pira, bora, nossa Senhora de Aparecida. Ilumina, mina, escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pira, bora, nossa Senhora de Aparecida. Meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventuras. Descasei, joguei, investi, desisti. Se há sorte, eu não sei, nunca vi. Bora, nossa Senhora de Aparecida. Ilumina, mina, escura e funda o trem da minha vida. Aparecida, ilumina. escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, minha bora nossa, Senhora de Aparecida. Para garantir água e alimentos durante o período da estiagem para as famílias agricultoras do semiárido, existem maneiras que são simples, baratas e de fácil acesso. O armazenamento da água das chuvas pode ser feito através da construção de cisternas, barragens, poços e tanques de pedra. O uso desta água com responsabilidade possibilita a melhoria da qualidade de vida e a preservação do meio ambiente. Para garantir a alimentação, uma das estratégias é guardar sementes e grãos. Uma boa dica é a construção de casas ou bancos de sementes comunitários. Eles garantem o plantio a cada ano, permitindo a autonomia dos agricultores e agricultoras do semiárido. Programa Uma Terra e Duas Águas, uma realização da articulação no semiárido brasileiro. Estamos de volta com o nosso Riquezas da Caatinga. Hoje estamos falando sobre a gestão do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, o PAA. No bloco anterior, vimos que a dispensa de licitação é um dos elementos que beneficia os agricultores na implementação do programa. E que a participação da sociedade civil na gestão local do PAA é de fundamental importância para a qualidade do programa. Os agricultores e agricultoras dão sugestões do que deve ser feito para melhorar ainda mais os resultados do PAA. Carlos Holanda, que é diretor da Associação de Caprinovicultores da Microrregião do Araripe, em Ouricuri, Pernambuco, diz que manter a continuidade dos projetos é uma forma de animar as famílias. Segundo o agricultor que participa do PAA há 3 anos, o período de intervalo entre a aprovação de uma proposta e outra pode chegar a 1 ano. Isso causa um certo desânimo em quem participa do PAA. Acho que uma das dificuldades que a gente ainda encontra no programa é que de uma proposta para outra muitas vezes demora um pouco, né? E aí isso, alguns ficam até um pouco mais meio desestimulados, mas outros ainda aguardam, né? Então, uma das coisas que a gente vê ainda que precisa dar uma melhorada no programa é ter uma continuidade, né? Uma continuidade para que não se demore tanto entre uma proposta e outra. Às vezes demora 6 meses, né? Depois que você termina uma proposta para aprovar outra, demora 6 meses até 1 ano de uma proposta para outra. Então isso dá uma esfriada na turma. Quem dá outra sugestão para melhorar ainda mais a gestão do PAA é o apicultor Ronildo Moreira, presidente da Associação de Apicultores de Bodocó, localizada no sertão de Pernambuco. Segundo ele, se a Conab pagasse os agricultores no ato da entrega dos produtos, haveria um salto na qualidade do programa. Eu vejo que se houvesse uma forma de como a Conab está fazendo um adiantamento das parcelas, porque o apicultor é descapitalizado. Na verdade, o processo para pagamento dos apicultores, eles só pagam quando eles entregam o produto, que eles recebem um recibo e mandam esse documento para a Conab. Então, esse trâmite aí vai na faixa de 22 a 30 dias. E aí o apicultor, que ele é uma pessoa que já está precisando do dinheiro, porque é da pequeno agricultor, então nesse sentido ele precisaria desse adiantamento, desse recurso, no meu ver, se houvesse como fazer isso aí, para que pudesse pagar ele imediatamente no ato da entrega do produto dele. Esse é um problema que precisa ser estudado pelos gestores executores do PAA. Entre as alternativas para resolver a questão, seu Ronildo Moreira sugere a parceria com alguma instituição de financiamento. Se houvesse uma parceria de algum banco, seja ele Banco Nordeste, seja ele Banco do Brasil, para que estivesse adiantando esse dinheiro, que ele já está garantido ali que a associação é garantido aquele valor, não tem como não dar certo. Então ele já tem aquele programa de que X por mês tem aquele valor ali. Então se o banco entrasse nessa parceria para adiantar, já que a Conab, se ela não dentro de sua operação não puder fazer isso, o banco poderia entrar nessa parceria e fazer esse adiantamento. Porque aí evitaria de o agricultor